que essa noite não se acaba, onde a solidão se movimenta. Cada manhã, quando o sol esquenta as asas, ela sai de casa e eu me lembro. Eu queria ser rajar e ela vive no luar, mas eu preciso ver. Amor que não se acaba e o meu coração desorienta. Cada manhã, quando o sol